O amor que eu tenho dentro do meu coração é mais forte que a razão. Você pode acreditar, é maior, é divino, transparente e fiel, é mais lindo que o azul do céu. O amor eterno vence toda dor, não tem limite. Você pode acreditar, é.